Esta é a ZYK283, operando em 740 kHz. Rádio Cultura Rio Grandina, 5.000 watts de potência. Música, esporte e notícia. Atenção, você não pode comer nada, que tudo te faz mal. Chegou nas melhores farmácias da sua cidade o poderoso Figavit. Auxilia no combate à má digestão, gordura no fígado, dores de cabeça, ressaca alcoólica. É um ótimo aliado para quem faz manuseios com veneno agrícola e agrotóxicos em geral. Para os momentos inesperados, você não pode deixar de ter em sua casa o magnífico Figavit. Figavit você encontra nas melhores farmácias da sua cidade. Vem aí, mais um programa sucesso. É brasileira. Na 740, Palavra de Mulher, com Wanda Leite. Mulher brasileira. Loja Marisa, com o Esquenta Black Friday. Todos os produtos remarcados com etiqueta laranja estão com promoção. Leva duas peças, a segunda tem 50% de desconto. Também temos cupom de desconto de 10% para ouvintes da rádio. E já estamos com a coleção de festas bem linda na loja, com muito brilho e glamour. Loja Marisa, no calçadão. De mulher pra mulher. Identificação. Transmitindo desde a cidade de Rio Grande, em 740 kHz. Rádio Cultura Rio Grandina, Rio Grande do Sul, Brasil. Aqui na 740, é hora das dicas de verão Teva. Marca líder na moda masculina. Agora no Praça Rio Grande Shopping. Vem aí, mais um programa sucesso. Manhã Regional, interligando a Zona Sul através da notícia, previsão do tempo, polícia, política, economia, tudo o que acontece nas principais cidades da região, apresentado de maneira clara e objetiva, jornalismo com credibilidade. Manhã Regional. Ei você, quer ser livre para imprimir o que quiser? Venha para a Tecnotoner e instale o sistema contínuo de tintas Book Ink na sua impressora. Economia de mais de 93% em suas impressões. Informe-se. Tecnotoner, Rua Duque de Caxias, 232, quase esquina Silva Paz. Fone 3231-0593. WhatsApp 53-999-730510. Vem aí mais um programa sucesso. Sofras mais. Chegou a sua vez de receber a cura para suas doenças, a solução para os seus problemas materiais ou espirituais. Participe agora do programa O Poder da Fé, com o pastor Davi Araújo. 740 é a sua rádio. Cultura Rio Grandina é a sua rádio. É a sua rádio. A partir de agora, a Cultura apresenta Noturno 740. Olá, boa noite. 21 horas e 1 minuto, 9:01. Está entrando no ar mais um Noturno 740. Olá, eu sou Marquinho Oliveira. Hoje, quarta-feira, dia nacional do sofá. Me dá um cantinho aí. Deixa eu ser aqui, tá chegando o seu doce de pera preferido. Vamos assim, você nos ouve através das nossas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina, AM740. Também através da internet, pelos portais radioculturariograndina.com.br, pelos rádios Tunis e rádios Net. baixa lá no nosso aplicativo, leve a cultura junto com você. Rádio Cultura Rio Grandina na Play Store. Estaremos juntos até às 21 horas e na sequência, não perca, hoje teremos a estreia do programa Palavra de Fé com o pastor Cleiton Soares. Na Cultura Rio Grandina, Noturno 740. Esta é a Rádio Cultura Rio Grandina, operando em 740 kHz. Música, esporte e informação. Rádio Cultura Rio Grandina, a rádio da Zona Sul. Buenas, aqui Joca Martins. Tu que tens FGTS, antecipe até 5 anos o teu FGTS e transforme em dinheiro na tua conta sem consulta ao SPC e Serasa. Vantagens de pagar em apenas uma parcela anual. É na X Mais Fácil Empréstimos. Galeria Conde, loja 4, em frente à Brigolândia. Telefone 3055-0181. WhatsApp 0800-878-2355. Fulgor de tropa no entreveiro de um combate. Na Rádio Cultura Rio Grandina, previsão do tempo. Previsão do tempo.